alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vida, me leva aí pra junto desse povo bom. Me leva aí pra junto desses meus amigos. Leva eu. Ah, que legal, que coisa boa. Já estamos aqui chegando pro nosso encontro. Ô menino. A partir de agora, o Joy de Maurício Fares aí com vocês e o nosso encontro, né? De segunda a sexta, você tem aquele compromisso aqui comigo. Então a gente, com muito carinho, com muita alegria, manda aquele abraço pra todo mundo aí. Um beijo para as meninas, muitas felicidades, tudo de bom. Olha, no programa de hoje, eu vou ter aqui, deixa eu ver, não pode chover não, que se chover molha, né? Mas deixe-me ver, então, quem é que eu vou rodar. Eu vou ter aqui, Marília Pera, que vocês sabiam que ela canta também? E ela vai cantar uma música do Roberto Carlos aqui, 120, 150, 200 por hora, mas ficou legal pra caramba essa música com a Marília Pera, viu? Vamos ter aqui os Beatles, Ataíde Alexandre, a Maione Duarte, né? Amado Batista, o José Roberto, Bonnie Tyler. Eu já falei de Bonnie Tyler? Não, né? Então, olha, são essas músicas. E também mais a carta de destaque. Mas a carta de destaque eu vou deixar para te falar daqui um pouquinho, que ainda nem sei quem é que eu vou atender, tá? Daqui um pouquinho eu digo quem é. Mas eu já vou começar trazendo aí para vocês Beto Santos, eita menino, com a participação do Francis e Juliano. Toma, então toma lá, roda a primeira de hoje, menino. Quero abraço, toma, quero beijinho, toma, quero fazer amor gostoso, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, vamos que vamos. Toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira, pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando, domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Pois então. Então vamos lá saber quem é a carta de destaque de hoje, viu? Deixa. Ah, tá aqui. Uai. Que isso, moço? Ah, é a carta da mulher inconformada e sem amor de Janaúba, em Minas Gerais. Ó, menina! Janaúba, Janaúba, eu não conheço Janaúba. Eu já estive talvez até lá perto, mas não cheguei a conhecer Janaúba, não. Então aí, menina, a mulher inconformada, sem amor, de Janaúba, em Minas Gerais. Daqui um pouco eu estarei te atendendo e trazendo aí a sua carta como carta de destaque. Eu vou ler daqui um pouquinho, vou saber o que é que ela diz aqui na carta dela, né? Aí eu digo pra vocês, se é mais uma daquelas cartas cabeluda. Ela falou, ô, amor, você tem carta cabeluda, é? É, isso é besteira da gente, né? Isso é bobagem. Mas olha, trazer mais uma música aí. Agora quem vem aí pra cantar é aquela música que eu falei da Marília Pêra, né? Do Roberto Carlos. 120, 150, 200 quilômetros por hora. Olha como é que ficou gostosa essa música com a Marília Pêra. Roda lá, menino, roda! As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui, as árvores passam como vultos, a vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesma, fugindo do passado, do meu mundo assombrado, de tristeza, de incerteza. Estou a 140, fugindo de você. Eu vou. Agora marca 150. Tudo passa ainda mais depressa. O amor, a felicidade. O vento afasta uma lágrima que começa a rolar no meu rosto. Estou a 160. Vou acender os faróis. Já é noite. Agora são as luzes que passam por mim. Sinto um vazio imenso. Estou só na escuridão a 180. Estou fugindo de você. Agora marca 190. No momento tive a sensação de ver você a meu lado. O banco está vazio. Estou só a 200 por hora. Vou parar de pensar em você para prestar atenção na estrada. Que o mundo se esqueceu de mim. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu achei graça demais vendo aqui uma postagem que fizeram na internet, no Facebook. Meu amigo Mário Luiz Bauer, ele que é lá de Ipatinga, em Minas Gerais. Ele diz a postagem dele: eu tenho 3 vidas. A minha, a que os outros cuidam e a que os outros inventam. Essa é boa, né? Mas na verdade é mais ou menos a coisa por aí, porque tem gente que se preocupa tanto com a vida da gente e esquece da vida dele, né? Então fica inventando coisas, falando coisas da vida da gente que só eles mesmo é que sabem, porque a gente mesmo não está sabendo. Gostei dessas suas 3 vidas, viu, Mário Luiz Bauer? Grande abraço para você e para todos os nossos amigos aí de Ipatinga, em Minas Gerais. Olha, agora é uma dobradinha. Agora, essa primeira aqui é a que eu vou rodar, a do Maurício Fares, a resposta está no ar, é para o meu brother, o Clodoaldo Dantas. Clodoaldo Dantas está pedindo para ouvir a música que a resposta está no ar, The Blow in the Wind. E ele está dedicando... Ah, o que que ele diz aqui? Meu querido Maurício Fares, tudo bem, meu brother? Tá, tudo bem. Olha, Maurício Fares, toca para mim. A resposta está no ar. E eu quero dedicar para os meus manos, Cícero Dantas, com a sua esposa, Socorro de Paulo, no Travessão do Suriní, em Altamira, no Pará. Aí também para Solange Dantas, em Brasil Novo, no Pará. Luiz Bilhar, em Oiapoque, no Amapá. O Antônio Bilhar, em Porto de Vitória, no Pará. A Rosimeire, o Gledson, Cecília e meu pai José Paulino Bilhar em Altamira, no Pará. Os meus primos Antônio de Paula e Maria de Paula em Medicilândia. E estão todos curtindo de montão através da internet. Oh, que bacana! Um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado, meu amigo Clodoaldo Dantas. E um abraço para todo esse pessoal aí que você citou no seu pedido musical, viu? Então tá aí, Maurício Fares, a resposta está no ar. Depois, Ataíde Alexandre, Laço Aberto. Roda, menino! Quantos caminhos um homem deve andar pra que seja aceito como homem? Quantos mares uma gaivota irá cruzar pra poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quantas vezes deve um homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias

demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Uai, sua cartinha de hoje é boa, viu? É, a carta destaque de hoje é a carta interessante, a carta da mulher inconformada sem amor de Janaúba, em Minas Gerais. Eu acho que vocês vão gostar muito da cartinha dessa menina, viu? Daqui um pouco eu trago aí pra vocês, tá bom? Enquanto isso, olha aí, que tal a gente curtir os Beatles? É The Beatles, Love Me Do, roda lá, menino! Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu quero mandar aqui um grande abraço para todos os meus amigos de Coromandel, todos vocês aí da região que desde o dia 14 de abril estão sintonizados aí na rádio 95 FM de Coromandel. Essa rádio aqui é do grupo do meu amigo Cleiton Aguiar. E ela está retransmitindo o programa Maurício Fares. Oh, que bacana! Então, para todos meus queridos amigos aí de Coromandel, para todos os companheiros aí da Rádio 95 FM, um abraço muito especial. E aí, o programa do Maurício Fares também está passando aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, fique à vontade, viu? É só entrar em contato com a gente aqui e eu atendo a todos vocês com o maior prazer, com o maior carinho, tá bom? E essa aqui eu então quero dedicar para todos vocês aí. É o Amado Batista que vem cantando. Princesa, roda menino. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão.

sorria. Eu fiquei encabulado com a beleza que ela tinha. Me ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca, comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Mas eu fico muito feliz e muito contente em poder falar, prestar uma homenagem para os amigos que retransmitem o programa Maurício Fares. Aí, os amigos também lá de Virgem da Lapa, em Minas Gerais, que me ouvem através da rádio Morada FM. Eita, o locutor Laerte Pereira. O Laerte, ele diz assim, que gosta muito quando eu digo, roda aí, menino. Ele até diz que faz, está copiando isso aí, falando também no seu programa. Ó, fica à vontade, Laerte. Fica à vontade, se você gosta, se você acha que isso aí é legal, fique à vontade. Isso aí não é copiar, não. Isso aí a gente está fazendo aquilo que vocês, né, que seja do gosto de cada um de vocês. Muito obrigado por você gostar do nosso programa e da forma como a gente se comunica, tá? Meu amigo Laerte Pereira, que é locutor aí da rádio Morada FM em Virgem da Lapa, Minas Gerais. E para todos os ouvintes também, aquele abraço. Já que você gosta, viu, Laerte? Então eu vou trazer a música da Bonnie Tyler, It's a Heartache. E é para você aí, para toda essa turma. Então, roda lá, menino! It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. In the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Pois muito que bem, minha gente. Agora chegou a hora, chegou o instante, chegou o momento. Vamos lá, vamos curtir a nossa carta de destaque, vamos? Então, menino, pode soltar a vinhetinha aí. Mete o dedo, carca o dedo na vinheta. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta, gente, é interessante, viu? É a carta da mulher inconformada sem amor de Janaúba, em Minas Gerais. Ela diz assim: olá, meu grande amigo Maurício Fares, tá tudo bem? Oh, tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu nunca na minha vida imaginava que viesse a participar de um programa de rádio, ainda mais mandando carta, mesmo sendo ouvinte assídua. Mas eu não sei por que você me inspirou confiança a tal ponto que eu resolvi te escrever para contar minha história. Olha, muito obrigado pela confiança, menina. Eu fico muito honrado com isso, viu? Maurício, eu tenho 33 anos e desde os meus 20 anos que eu vivia com um rapaz, mesmo sem ser casada com ele. Nós nos conhecemos numa festa na casa de uma amiga nossa, e eu posso dizer que foi paixão à primeira vista. Nós dançamos bastante. Eu senti o corpo dele colado ao meu e ele me apertava suavemente. Isso me fez ficar louca de desejo por ele. Olha, eu não era mais virgem, Maurício, porque tinha tido outros namorados antes dele. Só que eu nunca engravidei de nenhum, graças a Deus. Daí então esse rapaz me convidou para ir com ele até a sua casa. Eu fui. E lá tudo aconteceu. Olha, se eu já estava louca de desejo por ele, foi o bastante depois que nós transamos para que eu ficasse apaixonada. Aí ele então me convidou para morar com ele, porque ele vivia sozinho nessa casa e disse que gostaria muito de ter um lar. Olha, Maurício, eu não pensei duas vezes e aceitei. A minha mãe ficou muito preocupada porque ela me disse que eu não sabia nada do rapaz e já ia assim sem mais e nem menos morar com ele. Mas aí eu disse para minha mãe que ele era gente boa. E depois que ela conversou com ele, ou que ele conversou com ela, com a minha mãe, aí ela se acalmou e ficou mais conformada. Maurício, ele era um homem maravilhoso, atencioso, carinhoso, gentil e fazia todos os meus gostos. A gente viveu muitos anos em paz e harmonia. Mas um belo dia, ele me disse que sua mãe estava vindo para cá e que ela ficaria hospedada em nossa casa. Eu disse a ele que não tinha problema, que ela seria bem-vinda. Só que não imaginava que aí iria começar o meu sofrimento, Maurício. Porque a mãe dele era muito implicante comigo e vivia falando mal de mim para ele. Olha, eu no começo não dei muita importância não, Maurício, mas quando meu marido começou a cobrar de mim coisas que eu não tinha feito, aí eu fiquei uma fera. Aí eu falei para ele que era tudo invenção da mãe dele e que ela era fofoqueira e que queria era destruir o nosso amor. Maurício, ele não quis acreditar em mim. Aí foi ficando cada vez mais difícil o nosso relacionamento. Um dia a mãe dele me disse que ia fazer ele ficar com raiva de mim. Então eu perguntei para ela por que é que ela tinha esse ódio de mim. Aí ela me disse que não gostava de mim e que não ia aceitar o filho dela vivendo com uma mulher vadia assim como eu era. E que só queria saber do dinheiro dele. Ah, Maurício, na hora eu fiquei cega. E quando eu me dei conta, estava agarrado nos cabelos da mãe dele, ela caída no chão e eu em cima dela. E aí, exatamente nessa hora, ele chegou, Maurício, e vendo aquela cena, partiu feito um louco para cima de mim, me dando socos e pontapés. Eu fiquei toda machucada, Maurício. Ele então me disse que a partir daquele momento, entre nós, estava tudo acabado e que eu deveria sair da casa e da vida dele o mais rápido possível. Olha, Maurício, eu peguei minhas coisas, toda machucada, e voltei para a casa da minha mãe. Ela, me vendo nessa situação, me levou para o hospital. E quando cheguei lá, me viram assim, toda machucada, chamaram a polícia. Olha, eu ainda tentei negar, mas não teve jeito, porque minha mãe contou para eles toda a verdade. Aí a polícia foi atrás dele, Maurício, e levaram ele preso. Eu ainda tentei com o delegado para que não processasse, mas o delegado disse que ele tinha me tirado sangue, me machucado, e que por isso não poderia ignorar o que aconteceu. Olha, Maurício, eu já estive na cadeia visitando ele, e ele me disse que está muito arrependido do que fez e por ter acreditado na mãe dele. Eu fiquei sabendo que vão transferir ele para um presídio em Divinópolis. Eu já fui pedir ao delegado e ao juiz para não fazer isso, mas eles me dizem que agora nada mais pode ser feito. Eu estou muito triste, Maurício. Será mesmo que eu fui a prejudicada? Será que mesmo eu que fui a prejudicada dizer que não quero que o processo siga adiante, eles não podem me atender? Eu estou desesperada, Maurício, porque agora em abril vão levá-lo para essa prisão. Em abril? Nós já estamos em maio, então já deve ter levado, né? Eu tenho chorado muito tentando descobrir uma forma de poder tirar ele dessa situação. Você acha que isso é possível ainda, Maurício? Olha, menina, infelizmente não. Não. Nesse caso, imagino que ele já tenha sido julgado, né? Porque para se transferir para um outro presídio, isso normalmente... Aliás, eu acho que em Janaúba não tem nem presídio, né? Deve ter uma cadeia pública, mas não é nem presídio, né? Então, para ele ter sido transferido para um presídio, só depois de julgado. Eu acho que tudo foi uma sucessão de erros. O fato dele ter levado a mãe para morar com vocês, você ter perdido a cabeça e ter agredido ela, e ele mais ainda por ter sido um fraco e por ter acreditado mais na mãe dele do que em você e por ter te agredido com socos e pontapés. É claro que vendo a cena que ele viu, alguma coisa ele teria que fazer, mas ele fez a pior coisa que poderia ter feito, que foi te bater, te agredir com socos e pontapés e ter te tirado sangue. Ah, isso a justiça não perdoa mesmo não. Infelizmente agora é deixar a vida seguir seu curso, menina. Ele, se tiver um bom comportamento, vai ficar no máximo em uns 2 ou 3 anos presos e depois cumpre o restante da pena em liberdade. Eu só não sei se depois disso vocês ainda poderão continuar vivendo juntos, pois o peso do que aconteceu e as lembranças vão estar sempre entre vocês. Será que você vai estar preparada para conviver com essas lembranças tristes e dolorosas? Hein? Você acha? Olha, pensa bem nisso, menina. Eu acho que, né, nesse caso aí, depois de tudo que aconteceu, ele já está preso, né? E o conflito que houve entre a mãe dele, de repente ela pode novamente entrar no meio. Não vale a pena não, viu? Não vale a pena não. Acho que o melhor mesmo é você esquecer desse rapaz. Mas eu deixo por sua conta a decisão. Mas a minha opinião é que você deve esquecer desse rapaz e deve tentar seguir o ritmo da tua vida até aparecer uma outra pessoa. De repente aparece uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa que realmente te respeite como mulher. E aí você vai ver como é que as coisas... você vai esquecer todo esse passado triste que você teve aí. Era o que eu tinha para te dizer, minha querida. Infelizmente não tenho mais nada para dizer não, porque as coisas não são do jeito que a gente quer, não é? Tá aí, eu vou deixar rodando para você uma música com José Roberto, Lágrimas nos Olhos, tá? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a sua história, mas pelo menos é uma música que eu deixo rodando, viu? Então, roda lá, menino! Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Eu te amo, eu te amo. E não esperava esse adeus. Se tudo ia certo entre nós, meu amor. Sei de tudo, das histórias que foram contar pra você. Mentiras já logo eu te espero. A felicidade virá. Não vamos chorar outra vez, meu amor. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Bem, minha gente, depois dessa aí, agora é ó. Cair na capoeira, vazar na braquiara. Um abraço para todo mundo, menina. Beijão, meu amigo. Aquele abraço. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Pares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.